nosso dançarino. E tá no berço hoje com o Toninho. Um abraço aqui do Tom. Aqui. E aí? Está aqui com a gente. Calor, mas eu sei. Já vai que a prestação tá na área, meu irmão. É eterno pra quem ama, bem maior que a própria chama. Esse amor que já não pede mais nada. Banda 007. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar. Já faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita. Meu amigo Carlos! Um abraço contigo. Pra você! Eu sei que não. Alô, Carlos! Carlos no rock! A culpa foi minha, minha responsabilidade eu vou resolver. Não quero atrapalhar. E aí, Lady Lorde? Você. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá. Amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel. Amante não usa aliança e fé. Manda 007. Hoje eu decidi. Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim. É verdade, né? Você venceu, vou procurar alguém pra mim fazer. Na verdade, tem mulheres que nessa sei música diz assim, que vai parar de correr atrás do homem. Olha aí, ó. Isso vai passar. Da vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar. Aí eu queria pedir pra aquelas mulheres aqui do Cangalha dizer assim pro cara. Diz aí! Mas eu duvido que alguém nesse universo de abate amar mais do que... O Alexandre diz assim, ó. Ó. Duvido que ele faz um terço do que já fiz por você. É só abrir o bolso. Eu pago pra ver. Tomara que você tenha feito a escolha certa. Já que você diz que o meu festa, vou procurar alguém pra me fazer feliz. Já que você não quis, tomara que ele nunca faça o que você me fez. Da sua indiferença eu também já cansei. Segue a sua vida, vai e me deixa em paz. Não me procure mais. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. Dom, dom, dom, dom. Nem a metade do que eu sinto. É uma nova e uma velha. Tenta somar. Uhul! E se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora... Deixa eu abraçar aqui também, meu parceiro. Chave dos Fanáticos. Isso aqui também. Meu parceiro David dos Fanáticos também. Um abraço aqui do Tom. Se ainda não tá bom, me diz. DJ Tom. Se falta alguma coisa pra você, yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar. Luxuoso Cristóvão, sempre na carroça. Que cada meu amigo Fábio Guilherme você, e a primeira dama, um abraço. Sai na janela pra o Eze e o Paulo. Quer que eu faça Paulo Macedeiro pra poder contar os pingos da chuva e ver que que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acendeu. Manda 00. Você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo, sai com aquela sua amiga louca. Calma, não te afoba. Diz que o bom da vida é ser solteiro. Hoje eu tô na moral. Diz que adiantou alguma aqui coisa. Bora, carro, você fecha! Filho passageiro. Beijaram umas quatro ou cinco vozes. Quando falo que essa carroça é uma loucura, porque é. É! Aí lembrou de mim, não teve jeito. Só as mulheres que nunca traiu, canta aí pra mim! Canta aí! Lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era. Sua. Quem diria, hein? A gente não se desgrudava o tempo todo, agora nem o endereço tem. Aqui. Eu conhecia cada palmo do seu corpo, agora nem seu telefone. Meu amigo Dico Santana! Eu que vivia à hoje. Marques de Bragança, está aqui também, sanduíche já na área. Alô, cabeludo! Sem dizer também. No carroça é festa 72 horas ao lado. Se amar pra vida inteira, que era nosso juramento. E as Mega Sobs! Hoje acordei. Meu parceiro Kekel também! Me arrebentou por dentro. Vou marcar aquele setor. E a foto do Dona Paula! Outro cara brindando o seu casamento. E eu que imaginava. E aí, Milazinha! Esperava, louca de saudade. Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade. Tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão se envolver nessa paixão. E eu que imaginava que você me esperava aqui, louca de saudade. Você assim, uhul! Com um sorriso aceso, amore. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Deixa eu abraçar meu parceiro André, da Foi Envenenada. Estou bem. Dona Fernanda também está aqui com a gente. Um abraço pra vocês aqui do Tom. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Fala, meu amor! Vamos lá, filho! Pau na máquina! E por você! Chorando. E ela diz: se você fica com ela, eu vou embora. Vai. Chorando, sozinha. Já já tem o Josias! Se você fica com ela, eu vou embora. Triste, pra sempre. Sempre aqui. Quando te vi beijando, uma mulher bonita, eu fiquei louca. Ciúmes. Essa mulher vibrando de amor. Deixa pra sair, grande Marquinho, performático. Sem jeito. Plataforma, isso aqui da minha Dani. Dudu, Tati, o casal. Se você fica com ela, eu vou embora chorando. Volta da família Magalhães. Se você fica com ela, eu vou embora. Vixe. Com a Pepe da GDA! A Lizete está aqui também com a gente. Beijo do Tom, esse casal que tira o chapéu. Grande Pepe da GDA! Bora virar, bora virar! Bora virar! Para aquelas pessoas que não dão valor no amor. Aqui. Quando você vai perceber, uhul! Quando a gente ama alguém, não faz sofrer. Eu que tanto te amei, não deu valor, né? Você não deu valor pra esse alguém. Você voltou, ele já lhe humilhou, ele já lhe trocou, pra esse alguém você voltou. Não posso acreditar, você vai me deixar por esse alguém que só te fez chorar. Ele já lhe humilhou, ele já lhe trocou, pra esse alguém. DJ pra bonequinha! DJ David, David e o motoqueiro fantasma tá na área. E aí, boneca? Por esse alguém que só te fez chorar. Na verdade, porque o amor é dessas coisas. A gente sofre pela pessoa amada.

Mas hoje entendi que isso tudo são coisas que a gente só vê vivendo junto. E abraço aí, amigos luxuosos. Carroceiros estão aqui, ó. Dentro de mim. Aqui. Pra nós dois, um mundo assim. Acho que ainda se pode viver de amor. É verdade. Ainda gostamos de andar de mãos dadas. Abraço aí, amigo José. Fredson, Evandro, já na área também o Fagner, o rei dos caramelos. É. Sabemos Mix conveniência. Promessas não passam de planos. Mas vale viver essa vida nesse doce engano. Só te ganhando, Dieguinho. Por isso eu digo, menina, nós temos que estar sempre os dois vivendo juntos. Ah, ah, meu amor, lá dentro de mim, fiz pra nós dois um mundo assim. Acho que ainda se pode viver de amor. Eu sei que os meus planos são hoje fantasia, mas eu sei que um dia vão se realizar. Ainda se pode ter filhos na vida sem medo. É de boa. Porque esse mundo é um brinquedo que não tem segredos. Eu quero te ter ao meu lado. Guitarra, pai. Tudo que faço. Eu quero viver meu poema de amor nos teus braços. Só pra recordar! Por isso eu digo, menina, nós temos que estar sempre os dois vivendo juntos. Ah, ah, meu amor, lá dentro de mim, fiz pra nós dois um mundo assim. Acho que ainda se pode viver de amor. Eu sei que hoje... Meu amigo Marquinho, da plataforma! São hoje fantasia, mas eu sei que um dia vão se realizar. Eu sei que os meus planos... Direto dos campos para Juara, para o mundo. A luxuosa carroça da saudade chegou. Chegou o Tom Máximo. Aí de repente, né, Pedrinho? O cara amanheceu meio triste, magoado com algumas situações da vida. Mas aí o cara pega e fala logo com Deus, né? Eu hoje acordei demais, deprimido e triste. Régua do som, papai. Eu queria poder num instante conversar com Deus. Um abraço aí, a mãezona Priscila e a Silva. Problemas e poder também confessar meus segredos. E aí, Fabrício? Me causa agonia e me mata, ai meu Deus. Eu gostaria de saber porque o dedo da vida só aponta pra mim. Já já eu vou botar no 12. Se a felicidade existe ou eu vivo sonhando. E se vou sentir sempre essa dor que eu sinto por ela. Parceiro Christian, um abraço. Que igual água entre os dedos. Ai meu Deus, ai. Alô. Estamos na casa de show Mauros. E segunda-feira via show. E detalhe, mulheres não pagam a festa toda, papai. E terça-feira, já sabe onde é, né? Eu sei que só eu. É o mijo do Franginha. Problemas. De novo. mas só Deus hoje me ajudaria a não te perder. Tantas vezes busquei pelas ruas um amor clandestino. É, lá na casa do Quequeu. Esquecido que o meu estava em casa, à mercê do destino. O meu aqui é! Quem com ferro fede, com ferro será ferido. Tantas vezes fiz com os outros, que hoje querem fazer comigo. Quem com ferro fede, com ferro será ferido. A carroça toca. Canta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único e inesquecível. Inesquecível! Se encontrou, não aconteceu, simplesmente o nosso amor já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Você sem querer por mim esperava e eu procurava. Aniversário também da Lia. É hoje aconteceu. O bagulho tá doido ali do camarote. Eu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples Jesus, Johnny. Ou um acaso. Levando a gente aqui o Círio de Colares. Pra valer. Oi. Foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Amor que vai é saudade que vem. Alô! Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi! Foi só um beijo pra gente se amar. Só presta se digitar! Não demore tanto. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Não esperar, não importa o tempo que passa. A partir do meio-dia. Felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. você. Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo. E não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância. Fazer o Chifrão, o maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Aí, DJ Tom, solta som! Tô a fim de tocar assim agora! Tô a fim de tocar! Bora brincar um pouquinho! Bora brincar um pouquinho! Soltar batida aqui logo pra galera sentir, pra galera sentir, pra galera sentir, pra galera sentir. Eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho, meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Que eu nunca mais eu ia tocar assim. Não sei expressar. Assim, assim, ó. Por ti eu menti, eu chorei, já sofri. E a amiga Pet, sim, namorando com o digital aí, tá pra ideia. E eu? E só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão, e bate na palma da mão, e embora brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando. É pra girar, Dieguinho. Ela sempre vai me levar todo caminho, lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, vai me levar por um carinho que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Mas ficou, mas sorriu, não deu valor a minha paixão. Me negou seu amor, hoje por ela não sinto nada. Mas brincou, mas sorriu, não deu valor a minha paixão. Amor, hoje por ela não sinto lá, filho, pau na máquina. Mas que legal foi te conhecer. E abraçando aí também a Luna Lamas, hoje parabenizando. O coração é pura verdade. Seu marido, claro, ele. Pra cima, meu maestro. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo e seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. batom gosto de fruta que deixa atinar minha boca. Ai, que coisa louca. Eu gostei daquele beijo, cheio de desejo. Me senti tão envolvente no teu corpo quente. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo foi muito bacana. Aqui quero outra vez contigo. Já já tem Josinha! Tá na tua cama, agora te ver sorrindo, dizendo que me ama. Mas é legal demais fazer amor contigo. Meu parceiro Juca Palágio, cadê o Palágio? Mas é legal demais fazer. Alô, Palágio! Contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer. Eu fico louco por ti, meu bem. Eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais longe. Prepara aí, pretinho! Chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti, meu bem. Eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais longe. Vem, chega mais perto, meu bem. E também um abraço aqui, os fanáticos. Assim. Estão todo mundo aqui do Bigola. Não me meu amigo David também está aqui. Na companhia aí do Charlie, o presidente Charlie. E os fanáticos estão aqui doidando, meu irmão. Contigo, não me diga, não. Bora, Pedrinho! O amor vem pra mim. Pode, é pole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. É festa, vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Na carroça da saudade de segunda a domingo. Eu gosto de ver o Tom Máximo subindo. E agita um povão. Não, já me aposentei. Junto com a equipe, a carroça é festa. Vem fazendo caqueado. Na carroça da saudade você faz esse gingado. Com o Máximo Franjinha e o DJ Toninho. Na carroça da saudade você não fica. Até Josias! Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. A carroça é festa! Ela é um sonido. pegadinha, colado testa com testa. Essa dança muito louca eu aprendi fácil e legal, numa festa comandada